trabalhadores do Partido Colorado. O que é democracia ao sul do Equador? Quem são os militares ao sul da cordilheira? Quem são os salvadores do povo de El Salvador? Imperador. Quem são os assassinos dos índios brasileiros? Quem são os estrangeiros que financiam o terror? Imperador. Hay que endurecer sin perder la ternura. Hay que endurecer sin perder la ternura. Hay que endurecer sin perder la ternura. Al sol del imperador. Quem são os índios incas que plantam cocaína? Quem são os traficantes com armas e gasolina? Quem são os tupamaros, as madres e abuelitas na Praça de Maio? Imperador. Quem são os contra-revolucionários de Sandino? O que é a presidência no canal do Panamá? Imperador. Há que endurecer sem perder a ternura. Há que endurecer sem perder a ternura. Há que endurecer sem perder a ternura. Ao sol de quem são os guerrilheiros de Pablo no Marte? Quem são os fuzileiros do M19? Quem são os luminosos que acendem o sendeiro? Quem são os paramilitares do alto plano? Imperador. Quem são os budizados que querem tanto abacutes? Quem são os encarnados que inspiram as falanges? Hay que endurecer sin perder la ternura. Hay que endurecer sin perder la ternura. Hay que endurecer sin perder la ternura. Al sol disparador.